vem fazer amor comigo. Vem, vem quando eu te espero. Amor comigo, vem, vem quando eu te chamo. Eu farei amor contigo, tu sabes que eu te amo. Faz-me bem o teu sorriso, a doçura dos teus beijos. Vem mostrar-me o paraíso, saciar os meus desejos. Eu também preciso tanto que me apertes nos teus braços, pois não há maior encanto que a prisão dos teus abraços. Vem fazer amor comigo. Vem, vem quando eu te espero. Quando eu te espero, eu farei amor contigo, também eu te quero. Vem fazer amor comigo, vem, vem quando eu te chamo. Fazer amor comigo, vem, vem quando eu te espero. Eu farei amor contigo, também eu te quero. Vem fazer amor comigo, vem, vem quando eu te chamo. Eu farei amor contigo. Que nenhuma família comece em qualquer de repente.

de ser assim. Na música portuguesa, o sucesso está aqui. Quiseste-me acompanhar, olhei-te e disse que sim, e um beijo veio depois selar o nosso amor até ao fim. A nossa vida sempre teve o dom de ser uma paixão que se tornou realidade. Acreditamos e a estância de viver foi paraíso desta nossa felicidade. Os teus carinhos que hoje guardo em meu peito alimentaram o meu sonho de mulher. Tuas palavras sempre meigas ao teu jeito consolidaram o nosso amor até morrer. Falavas-me ao fazias-me sempre crer que tudo só tem razão se houver alguém para amarmos a valer. O tempo veio dizer que a vida só tem valor se a chama não se apagar e se fizermos tudo por amor. A nossa vida sempre teve o dom de ser paixão que se tornou realidade. Acreditamos e a estância de viver foi paraíso desta nossa felicidade. Os teus carinhos que os guardo em meu peito alimentaram o meu sonho de mulher. Tuas palavras sempre meigas ao teu jeito consolidaram o nosso amor. Os teus carinhos que os guardo em meu peito alimentar o meu sonho de mulher. Tuas palavras sempre meigas ao teu jeito consolidar o nosso amor até morrer. Mal desconhecido, andei de monco caído, sem comer e sem dormir. Por doutores desiludido, por curandeiros ouvido, sem nada se decidir. Tomei o chá das velhinhas, rezas, drogas, mesinhas, até que a bruxa me viu. Depois das cartas deitar, calada pôs-se a pensar, olhou-me e depois sorriu. Eu fui à bruxa, eu fui à bruxa, fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Eu fui à bruxa, eu fui à bruxa, fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Com novo amor dou graças à bruxinha. Mas para melhor confirmar, resolveu ir consultar sua bola de cristal. E com a mão no meu peito disse muito a seu jeito que de amor era meu mal. Deixei o chá das velhinhas, rezas, drogas, mesinhas, depois que a bruxa me viu. Já comia, já dormia, outras coisas já fazia e até o amor surgiu. Eu fui à bruxa, eu fui à bruxa, fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Eu fui à bruxa, eu fui à bruxa, fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Com novo amor dou graças à bruxinha. Eu fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Eu fui à bruxa saber que mal tinha. E o mal passou, fiquei curado com novo amor e caldos de galinha. Com novo amor dou graças à bruxinha. Canal 2. Oh, rainha, és pinta da tua blusa, um santa partão vermelhinha, do fio dentro da infusa. Santa partão vermelhinha, do fio dentro da infusa. Deixa de ter canequinha, que é dia de São Martinho. Vamos beber, depois cantar em voz alta um tiozinho da clarinha. Faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta que o vinho da clarinha. Faz animar toda a malta. Vais beber um pouquinho aqui da minha caneca. Oh, carinha, podes beber à vontade, não terás ninguém adivinha os segredos da mocidade. Não terás ninguém que adivinha os segredos da mocidade. Vamos beber, depois cantar em voz alta um quinzinho da clarinha. Faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Oh, carinha, das lindas pintas da manhas, para seres mais bonitinha, traz de algumas castanhas. Para seres mais bonitinha, traz logo umas castanhas. Oh, carinha, com que saboroso vinho e com castanha assadinha, com tudo anel São Martinho. E com castanha assadinha, tudo anel São Martinho. Vamos ver, depois cantar em voz alta que o vinho da clarinha faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta. Gelaram olhares que trocaram de amor tão voraz. Sofria, sofria de amor. Ai, malandro, sacanas, o pôr. Eu usaste enganá-la em vez de amá-la com todo o fervor. Sofria, sofria de amor. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Sabes que não consigo, tu sabes.

pensar, esqueci. O que a vida oferece é preciso medir. O que a vida oferece. Canal 2, Antena. Thank you. naquele trilho secreto, com palavra santo e sanha. Eu fui língua em teu dialeto, eu fui lume e tu foste lenha. Fomos guerras e alianças, tratados de paz e peçanga. Fomos sardas, pele e tranças, popelina, seda e ganga. Recordo aquele acordo, bem claro e assumido. Eu trepava um eucalipto e tu tiravas o vestido. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido. E eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido. Prometido é devido. O prometido é devido. Rompi eu as minhas calças, esfolei mãos e joelhos, e tu reduziste o acordo a um montão de cacos velhos. E eu que vinha de tão longe, do outro lado da rua, fazia o que tu quisesses, só para te poder ver nua. Quero já os almanaques do fantasma e do patinhas, os falcões e os mandrakes. Tão cedo não terás novas minhas. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido. E eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido. Prometido é de mim. O prometido é